Em uma festa, tudo começou. Olhei nos teus olhos, o coração pulou. Risos, histórias, a conexão brotou. Aquele aniversário, o amor nos encontrou. Todos os dias a gente a conversar. Cinemas e sonhos prontos pra amar. No dia 2 de junho você me surpreendeu. Com um pedido sincero você me fez de seu. É nós, minha vida, meu amor. Você é a luz que ilumina meu caminho. Te amo demais, isso é só o começo. Quero te ter pra sempre no nosso enredo. Você veio pra celebrar meu aniversário, um sonho a flutuar. Com a Yasmin e a família, tudo tão perfeito. Cada momento ao seu lado é meu jeito. E no dia 8 a festa rolou. Teus abraços me aqueceram, o amor despontou. Você sempre faz tudo, me ajuda a brilhar. Meu coração é seu, não há o que negar. É nós, minha vida, meu amor. Você é a luz que ilumina meu caminho. Te amo demais, isso é só o começo. Quero te ter pra sempre no nosso enredo. Cada dia ao seu lado eu só posso sonhar. Planejando um futuro juntos a viajar. Com você eu me sinto tão especial. Nosso amor é eterno, é um sinal. Nós, minha vida, meu amor. Você é a luz. Você é a luz que ilumina meu caminho. Te ilumina meu caminho. Te amo demais, isso é só o começo. Quero te ter pra sempre no nosso enredo. É nós, minha vida, meu amor. Ao seu lado tudo é puro calor. Casar contigo, vamos nos eternizar. Você é meu tudo, meu jeito de amar.